em flores nós podemos transformar. Caminhar sempre confiando em Jesus Cristo. Em São Francisco vamos todos ser sinos. Juventude franciscana. Deixa a fraternidade.